senti que a missa é conhecer la tierra, mas sem dominá-la. Só auxiliar quem nela habita, irmão, leva a ciência de la vivência. Irmãos, no formato para audição, da ótica de um faminto de oração. Leve e eleve, percepção C, ponha na obra E, sinto o coração, eu. De fala pra malacossi, com respeito, analise o vigor, mano, esqueço os defeitos. Me apresento sob as caudas de suor, é. Eu prontifico em te oferecer o melhor de mim. Mochila cheia, e não mas de ganja, mas de disco. Água, livro, o frio é canja para os loucos, é. Mas não de galinha, nós batalhamos em vida como lá na rinha. Como seres, comunicar com o ser e com o brilho no olhar. E pessoas se perdem na ambição pra ter permissão. É, mas não é a salvação, só a solução. Efêmera, meu bom. Lembrai do Criador de verão a verão. A compaixão com seu semelhante, ou que necessita um sorriso no semblante. Ideia franca, mano, Deus te abençoe. Vale mais, muito, muito mais que o ego em volta da champanhe. É, o gesto é a cooperação para que o terror não tome projeção maior. Já é por nós, todo instante equilibre-se sob o cajado abstrato e afine o seu discernimento. A vida é o motivo pra celebrar. Mangueando o voo, malaco sou e crê. E o em Jesus a oração é o hino, e com ela me animo. Vou de sol a sol buscando a cura para lá família. Mangueando o voo, malaco sou e crê. E o em Jesus a oração é o hino, e com ela me animo. Vou de sol a sol buscando a cura para lá família. Já que se trata, mano, de relação humana, a vida é o L, o E, lembrando que emana a obra que se levará para sua goma vive estar. E levantar o que da coma, soma-se do bruto, extrair o bem, é. O sol é vida e assombrar, vida também, amém. Sinto que a voz transforma, irreluzente, mesmo que de prima não seja eloquente, tanto assim. Mangueando o voo, malaco sou e crê. E o em Jesus a oração é o hino, e com ela me animo, vou. De sol a sol buscando a cura para lá família. Mangueando o voo, malaco sou e crê. E o em Jesus a oração é o hino, e com ela me animo, vou. De sol a sol buscando a cura para lá família. Mangueando o voo, malaco sou e crê. E o em Jesus a oração é o hino, e com ela me animo, vou. De sol a sol buscando a cura para lá família. Mangueando o voo, malaco sou e crê. E o em Jesus a oração é o hino, e com ela me animo, vou. De sol a sol buscando a cura para lá família.